E como o mistério pascal desagua no dom do Espírito sem medida, a Eucaristia é igualmente a presença do ressuscitado que nos reúne hoje à volta da sua mesa para nos enviar como testemunhas pelos caminhos do mundo. No livro dos Atos dos Apóstolos, a vida dos primeiros cristãos conhece duas dimensões que exprimem como que o bater do seu coração. Por um lado, são chamados à união, por outro lado, são, por sua vez, enviados aos outros para exprimirem e convidarem a uma comunhão mais lata. A celebração da Eucaristia inclui estes dois aspectos do chamamento e do envio, do encontro e de missão. Ou seja, a Eucaristia é uma antecipação do grande banquete celeste onde todos os povos formarão uma só família em Deus. Ao representar esse futuro absoluto, a liturgia, memória de futuro, dá-nos um antegosto da alegria de Deus ainda na Terra. Assim, a celebração da Eucaristia une passado, presente e futuro num gesto de uma simplicidade desarmante, que alimenta a nossa peregrinação no seguimento de Cristo, tal como o maná celeste, no passado, alimentou o povo de Israel no deserto. Eu sou servita aqui do Santuário de Fátima e tenho tido durante muitos anos responsabilidades na formação e, até seguindo as pesadas de pessoas que me antecederam nessa responsabilidade, costumamos sempre, quando introduzimos um grupo novo que vem fazer começar a aprender a ser servita, fazemos assim: convocamos as pessoas para sexta-feira à noite, como sempre, estes encontros começam sempre sexta-feira à noite, não é? Eles jantam, mandamos vestir uns casaquinhos e saímos para a rua. Agora não podemos fazer mesmo igual, porque agora está em obras, mas íamos até ao pé da Cruz Alta. E chegávamos ao pé da Cruz Alta e fazíamos uma visita ao santuário de noite, no escuro da noite, começando pela cruz. Começávamos pela cruz, descíamos ao coração de Jesus, íamos à capelinha, depois subíamos até ao altar, acabávamos junto ao Lóis Perene, tudo pela rua, tudo como peregrinos. Começávamos junto da cruz. Durante anos, habituei-me uma vez por ano, juntava aquele grupo de pessoas que Jesus me tinha entregue, que me eram confiadas, a quem eu tinha que introduzir naquilo que se calhar tem muito a ver com o coração da Igreja Portuguesa, que é a vida deste santuário, que é a experiência deste santuário, que é os peregrinos que aqui vêm. Eu queria que aquelas pessoas amassem tanto a Jesus, amassem tanto a Igreja, amassem tanto os homens que aqui vêm, e queria começar pelo sítio certo, e começávamos junto à cruz. Porque tudo começa da cruz. Eu, quando estudei catequese, acho que todos nós aprendemos isso, dizer que o mistério pascal, o mistério da Eucaristia, digo eu, é a morte de Jesus incruenta, é a repetição igual da morte de Jesus incruenta. Jesus morre outra vez em cima do altar. São coisas, eu disse-vos que não sabia teologia, eu não percebo bem estas coisas. Mas percebo, a parte que eu, não é percebo, toco, é que a entrega da mesma ordem é uma entrega de dou tudo, não me fica nada, nem guardo o meu corpo. Dou tudo, nem defendo o meu corpo. O que acontece na cruz? Eu estou ali, eu, Jesus ali, preso pelas mãos e pelos pés, sem possibilidade de fazer operativamente nenhuma coisa de eficaz pelos homens, nenhuma coisa de concretamente, assim, concreta. Até o desafio que ele tem do ladrão, que a gente chama mau, é: tu que dizes que é Deus, tira-nos daqui. Como quem diz, a única coisa de jeito que há aqui para fazer é tirar-te daqui. E tu podes fazer isto. Ele tem na sua mão coisas operativas para fazer e não faz nenhuma coisa operativa, não trata de assuntos, não organiza nada. Está preso àquela cruz. E o que faz é entregar o corpo até ao limite do humano. E eu toco nesta semelhança. Deve haver muito mais de semelhança entre a Eucaristia e a cruz. Eu, na minha experiência, toco até aqui. Percebo que quando um padre levanta aquela hóstia e diz: isto é o meu corpo, percebo que Jesus comete a imprudência de entregar o corpo até este limite. Comete a imprudência de tornar-se manipulável até aquele limite. Ele, preso na cruz, não se defende. Não se defende das maldades, dos insultos, e não se defende das agressões, e não se defende de acabar a vida, não se defende da morte, e morre. E percebo que quando o padre faz aquilo, e de repente Deus fica ali naquele bocado de pão, mas aquele bocado de pão pode cair ao chão e às vezes cai. Mas aquele bocado de pão transforma-se em migalhinhas. Mas aquele bocado de pão pode ser profanado e às vezes é. Mas aquele bocado de pão vai ser engolido por mim, às vezes com que banalidade e com que distração. Jesus entrega o corpo sem defesas. Mas que loucura! Mas que imprudência! Mas que coisa tão temerária! Mas para que é que vai fazer isto? Mas que perigo! Nós sabemos que algumas pessoas podem ser ministros da comunhão. E tem que se fazer uns cursos. Eu não sou ministra da comunhão, não sei como é. Mas sei que há uns cursos e umas preparações, ainda bem que há. Mas a mim é-me dado uma coisa mais transcendente do que ser ministro da comunhão. É que a mim, eu não pego em Jesus para dar a outros, mas que ele vem dentro de mim própria. Ele vem e eu levo para casa. E levo assim como levo. Então, junto à cruz, Jesus, o que eu percebo da Eucaristia é que Jesus não se defende de mim. Quer-me tanto que não se defende de mim. Não se defende de mim. Entrega-se inteiro.